It's me, Mario! Tu jogasse o Mario Run inteiro ou Belo? Pô, te falar, não consegui jogar não. Eu instalei ele, pô, aquele jogo é meio esquisito, hein, cara. O Bowser fala que vai roubar tudo e ainda vou roubar a princesa, como? Cara, moleque piranha. Sim. Aí, ele fala assim, ah, vou pegar esse pra mim e de quebra vou levar a princesa. É, tipo assim, foda-se, cheguei mesmo, chutei a porta, né, saco na cara. Não, porra, isso sempre é meio normal, cara, porque eles já fazem isso lá no Super Mario RPG, é a mesma coisa. Sim, né? Fala, só questão de texto, né? Não, é questão do texto, né, que o Mario sempre tem essas palhaçadas fora fã, assim, mas é engraçadinho. É, eu achei, tipo assim, é porque a gente é muito maldoso, né, a gente via aquilo dali, a gente já... Tinha várias teorias, mas... Não tem mais, não. O pouquinho que eu joguei, o jogo tá bonito, tá maneiro, entendeu? Tá maneiro assim, muito didático. Você parou ali uns 5 minutinhos pra entender o tutorial, tu já sabe o que fazer. Tu vai falar assim, pô, mas é um jogo tipo Temple Run, que já é algo fácil, não sei o quê. Mas, cara, a gente fala, é diferente. Oh, não é fácil, a minha parada. E não é fácil, não, tá? Aí, ó. Fácil. Claro, é dificuldade do Mario, assim. Só que, uhum. Ele te dá os desafios que tu não consegue pegar tudo na primeira, assim. Tem que ir pelo menos umas 10 vezes pra conseguir todos os desafios da fase curta. Cara, mas... Cara, qual é a estrutura desse jogo, afinal de contas? Mario vai andando, você vai andando, qual que é o esquema? Não consigo entender. O vídeo lá é um jogo normal, só que feito aperto quando ele tem que pular. Ah, tá. É, mais ou menos. Ele põe em plataforma nesses runners, tá ligado? Interessante. E isso até pro demo é interessante, né? Porque eu achei que ia jogar só 3 fases e acabei tendo 9. É bacana. Pô, pra demo, atualmente eu tenho bolado com isso também, cara. Porra, tô jogando as demos aí que assim também, cara. Eu penso, pô, vai ter só um trechozinho assim, ó, caralho, eles te dão quase com o mundo inteiro do jogo pra tu se virar, cara. Maneiro. É, que é o justo, né? Isso daí que vende o jogo. É, foi o que eu tava até comentando com um amigo hoje antes de vir pra cá. A gente pegou a notícia na rua do For Honor, que você só vai poder jogar o single player se você tiver online. O que eu acho. Uhum. Não faz muito sentido. A gente fala isso hoje, mas, cara, praticamente todo computador, videogame, ou seja o que for, tá conectado à internet. Então, não é uma parada muito difícil. Só que foi o que eu tava até comentando com o Edmilson. Falei assim, porra, cara, eu acho que a Ubisoft tava andando por um caminho bom. Talvez esse jogo ainda veio antes desse novo pensamento dele. Mas tava andando por um caminho bom, mas tá voltando essa parada de tipo de limitação, taxação. Isso são paradas que não só o gamer, mas qualquer pessoa não quer ouvir isso dentro de um jogo. Até porque pro jogo você vai pra se divertir, né? Aí o cara vem e te coloca uma trava, ó, você não vai poder jogar. Se a tua conexão com a internet caiu, o For Honor também caiu, tu não consegue jogar junto com ele. Se a tua internet tiver uma merda, talvez você consiga jogar, talvez não. Mas, ô Belo, tu visse o porquê que eles querem fazer isso? Tem uma questão que você faz coisas no single que mexem no multiplayer. Não é que nem, vamos supor, que nem eu tava jogando com meu irmão, o Killzone de PSP. É, a gente tava jogando cada um com PSP. E o Killzone você não consegue. Eu não consigo fazer a minha história e depois chamar meu irmão dentro dela, entendeu? Eu só faço a minha história, se eu for jogar com meu irmão, a gente começa uma nova junto. Sendo que é a mesma coisa, só que você não consegue fazer sozinho. E eles estão tentando evitar isso. Estão tentando, tipo assim, coisas que você faz no single player, batem também pro multiplayer. Eu entendi que era assim, tipo, alguma fase no single player lá, pelo que eu entendi, ia bater alguma batalha no single player. Essa batalha que tu tá jogando vai ser meio que mapa do multiplayer. Tem os jogadores do player sendo no teu single player. Puta, que ideia grande, entendeu? Complexa, né? Não é algo simples, não, cara. Não, ideia de merda. Ideia, porra, não tem sentido essa coisa que tu falou, cara. Vamos falar a verdade. Porra, não tem sentido nenhum. Não, é no multiplayer, mas não é no multiplayer, mas vai influenciar no multiplayer, que também vai influenciar no segundo. Não, é, porque ficou confuso, um mapa azul. Uhum. Cara, eles devem tentar querendo fazer o mesmo esquema que esse jogo do Dragon Ball aí que saiu faz. Tu tem seu jogo, mas tu vê os caras passando por aí. Mas na hora de ir pra história, é só você. Não vai ter outro cara. Assim. Não, Xenoverse é exatamente isso aí. De vez em quando até você enfrenta o avatar de alguém, só que aí esse avatar é controlado pela máquina. Não é o cara, não. Você só vê. Capaz de rolar isso aí, Corona. Naquele jogo do The Legend of Zelda, um desses últimos que saiu, tem isso, não tem? Do 3DS. Qual dele? Ah, sim, é o aquele Triforce. Link Heroes, Between Worlds, eu acho. Caralho. Não, o Link Between Worlds, o Link Between Worlds, ele é single player, só single player. O outro, então, mas ele aparece a sombra dos outros personagens, né? Pra você lutar. Tipo, não, você não luta, mas você... contra eles. Contra. Não, acho que não. Eu acho que tá assim? Falando do Triforce Heroes. Só uma pergunta aqui. Ah, não, tá. O Force Wars, que é o do Game Boy Advance, desgraça, que tem um multiplayer. É, em que momento eu me perdi no Zelda onde surgiu esses dois jogos? Pra é mesmo, eu também não conheço. 3DS, velho. Saiu no passado esse do Zelda. São do 3DS, cara. Ah, é verdade. Sim, verdade. Né? Que a princesa, a Zelda vira o espírito e ela te ajuda, ela te incorporando na galera, não é isso? Que loucura. Não sei. Não sei, eu não joguei. Telegente of Zelda, né? A lenda de Chico Xavier. Depois dessa, vamos começar. Tá no ar, mais um Locadora TV. Hoje estamos de casa cheia aqui. E a gente vai falar das decepções de 2016, esse ano que teve tanto jogo que a gente nem lembra mais e tanto que a gente se quase que a gente se decepcionou mais. Teve algo que a gente acabou de descobrir que é de 2016. Pois é, né? Vamos lá, quem. Eu posso falar só uma coisinha pra gente botar? A gente vai falar as decepções do ano. Então, quem tá ouvindo, não são os piores jogos, apesar de alguns serem, entendeu? Então, não são os piores jogos do ano. Eu acho que todos são, hein, cara. Que é isso? Não são os jogos horríveis, mas são as decepções, entendeu? As decepções. Menos Street Fighter 5, porque ele foi o melhor jogo de luta do ano, cara. Então começa, vai lá, Street Fighter 5. Por que foi decepcionante? Não joga. Fala de graça, fala de graça. Solta esse espírito de lugar, deixa o monstro sair da jaula. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Cara, tem um post inteiro dedicado a essa porcaria, cara. Tipo, basicamente, o problema do jogo é que ele quis fazer uma coisa, só que a incompetência da Capcom acabou estragando tudo, cara. E não só isso, que como o jogo, é tipo, ele fala, esse jogo vai ser pra casual e pra competitivo. Daí acaba que sai um jogo que o público casual enjoa do jogo, que não tem conteúdo, não tem arcade mode, só tem versus, os servidores são umas bosta, não dá pra tu jogar direito, que tinha um delay de 8 frames por segundo, se não me engano, na versão 64. E daí os personagens vão jogar, daí é um jogo chato, não tem combo direito, o personagem sempre tem o mesmo esquema de jogo, não tem. Peraí, desculpa, eu vou te cortar aí. Como assim não tem combo direito? Você tem pelo menos quatro jogos antes, cara. Como assim tu não tem combo, cara? Não, mas tipo, tu vê os combos do jogo. O máximo que tem um combo gigante assim é o Gaio, cara, que ele tem tipo, uma sequência Sonic Boom. Vai ver o resto, tipo, só combo curto e é sempre tipo, a mesma coisa, tipo. Uns três combos diferentes pra cada personagem deu, cara. Caralho! Não, pode falar, fala. A mesma mecânica do Street Fighter 4, cara, ele não tem muito. Eu pensei que a diferença que ele ia ter junto com o outro ia ser só a diferença técnica, tipo, eles vão balancear mais os personagens, vão fazer alguma besteirinha com o cenário, alguma coisa. Pô, agora cara, os caras mudaram até a listagem de combo dos personagens. Puta que pariu, cara. A Capcom, eu não sei o que é pior. Ou é a Capcom, ela ser escrota desse jeito, é quem compra, cara, porque financia essa merda. É você que financia essa merda aqui! É que a gente merece. Quando o assunto é Capcom, eu acho que o público. Eu tô falando isso por experiência própria, cara, que eu financio a Capcom também. Acho que o público merece tomar no cu quando o problema. Ah, o assunto é Capcom. Puta que pariu. Sério, cara. A gente não aprendeu, essa é a verdade. A gente nunca vai aprender, cara. Não, quando tu vai ver o vídeo do Street Fighter, tu vai ver, tipo, porra, olha esses gráficos foda, esse Ryuk, esse Hadouken da hora, olha essa cara de banana do Ken, velho. Pô, olha esse Ken, skin de pagodeiro, deve ser um belo. Cara, o jogo tava bonito, parecia da hora, todo mundo falando bem. Daí, tipo, tu joga umas duas semanas, um mês, vai acompanhando o competitivo, e daí tu vai ver, porra, cara, cadê a novidade essa bosta? É foda, cara. Ai, o problema do Street pra mim, do Street 5, foi o seguinte: a Capcom prometeu muita coisa, prometeu o modo história, falou que ia ter o modo história desde o começo, que no Street Fighter 4, que eu sei que muita gente aqui gosta, eu acho maneiro, eu acho um jogo bom, não acho um jogo maravilhoso. Não teve isso, o modo single player é muito defasado, já no 4 mesmo, a gente tem que admitir isso, entendeu? Não, Belo, discordo de você nesse ponto, cara. No primeiro Street Fighter 4, ele tem um modo de história bacana. Porra, aí que tá. No primeiro tem, quando foi fazer aquela versão ultra, super, duper, que foi a que eu comprei. Que foi a experiência que eu tive. O modo que eu tive história foi slide de PowerPoint, cara. É, cara, eu estranhei isso também. Eu tenho, pra quem não sabe, eu comprei o primeiro Street Fighter normal. Na época já tinha saído o Super Street Fighter. E depois eu fui descobrir que nenhum deles tinha interação, pra me deixar com um puta da cara e desgraçado da cabeça. E comprei depois o Super Street Fighter Arcade Edition. Realmente eu estranhei isso. Só que se você reparar, os personagens que já tinham no jogo anterior, a história é meio que um complemento, cara. Uhum. Tipo, cada elemento é diferente. Mas aí que tá, então, que tem. A Capcom assumiu que cagou pra essa parte. Pode falar, bicho. Não, eu queria dizer que o Street Fighter V foi tão ruim que a gente tá falando do 4 já. É uma prova. Não, olha só, eu posso falar um pouquinho. O jogo saiu meio bugado, eu também tava que nem o de graça, tava na vibe de pegar ele. Cheguei a jogar um pouco assim, na cola dos outros. A galera fala, a Capcom tem aquele poder de fazer o marketing, né? São muitos anos de na estrada aí, a Capcom tem mais anos do que eu tenho de vida, eu acho que eu vou fazer 30. A Capcom bota aí, deve ter uns 30 e pouco, quase 40 já de história, até mais. Acho que tem 45, Capcom tem 45 não? Pois só Street Fighter eu acho que tem 25. É, 25, porque eu acho que o primeiro Street Fighter ele é da mesma, quando eu nasci, de 87... Então, tipo assim, ela sabe fazer a coisa direito, entendeu? Eu fico até com medo da questão do Resident Evil 7 agora. A gente experimentou a demo, tá bom, entendeu? Mas eu fico até com medo porque ela sabe pegar uma parada boa, te mostrar que tá maravilhoso, vai provar, cara. É aquele desânimo. Nossa, quando eu joguei Street Fighter V, eu falei assim, cara, eu tava achando que era uma coisa totalmente diferente. Quando eu meti a mão, caraca, parece que eles pegaram só o 4 e fizeram mais uma versão 2.0. Podia ser muito bem o 4.5. Por mais que tenha algumas coisas diferentes, tem o V-Trag, tem aquela questão toda, mas, pô, desgraça. É, eu acho que foi meio que o que eles faziam naquela questão do Street Fighter 2. Cara, que nem aconteceu com 2 New Challenge, entendeu? Que apareceu a barra de especial, o turno, entendeu? Eu achei que foi mais ou menos nesse ponto. Eu tava esperando algo diferente e me decepcionei. Tipo assim, ele tava com mais cara de Street Fighter Alpha e o 3 do que o 4, que tava tentando ir pro 2, assim, que não tinha nenhum defesa aérea, não tinha um monte de recurso que foi colocado no 3, que... O 3 é aquele caso que quando veio ninguém gostou, mas hoje em dia todo mundo... Ah, melhor Street Fighter assim, cara! Eu de jogabilidade, todo mundo paga pau pra esse jogo. Eu posso falar, cara. Eu, na minha opinião, eu joguei o 3 quando a galera... Né, sendo hipster, não. Eu joguei o 3, pô, na época de Dreamcast, cara. Eu cheguei a ver fliperama da máquina do Segundo Impact e do Third Strike, cara. E tipo assim... Eu me apaixonei por... Era um Street Fighter totalmente novo. Só tinha o Ryu e o Ken que a gente conhecia, entendeu? Tinha outros caras lá. No Third Impact até eles botaram mais personagens. Botaram a Chulin e o Akuma, se eu não me engano. E... Só que o jogo era foda, cara. O jogo tinha tudo de bom que Street Fighter tem, cara. O impacto, quando tu bate no cara, tu sente o peso dele, o soco. Mas aí que tá. Você vê o grande problema do Fighter 3. Ele realmente é um ótimo jogo. A grande reclamação da galerinha toda, até se alguém ainda tem acesso de enciclopédia vai ver que eu sacanei. O grande implicância da galera conseguiu fazer exatamente como o Bel acabou de falar agora. É porque só de personagem conhecido só tinha dois. Uhum. Tipo, a galera ficou, fechou a cara quando viu, não gostei desse cara aqui, não gostei desse aqui também. Só tem Yu e Ken, pô, cadê o Guile? Cadê o não sei quem? Cadê o Fan? O que fudeu o Street Fighter foi o próprio fã, cara. Com certeza. E quando sai o 5, se tu voltar atrás como quem falou, fala assim, pô, a culpa é um pouquinho da galera toda, entendeu? Porque a galera pediu isso lá atrás. Reclamou quando chegou o 4, ele falou assim, o Street Fighter 4 ele se destacou, pode ir aqui, até me corrigir se eu estiver falando errado, mas muito pelo online. Então, tipo assim, pô, a galera falou, pô, quero mais do online, quero mais disso. A Capcom deu mais do online. Deu o melhor que ela podia, né? Mas ela deu mais do online, não, cara. Não deu o melhor, cara. O melhor, com certeza, melhor, ela não deu. Mas ela deu mais do Street Fighter online. É que é online? Toma! Pô, podia muito bem, Street Fighter poderia ter sido muito bem de graça, né? De graça. Você pegar de graça dentro do jogo, botar umas micro transações e ali tu fazer pelo nível que o jogo é, entendeu? Cara, eles podiam fazer... O Killer Instinct tava de boa, cara. Sim, mas, ia ser show. Tipo, tá, tu compra o jogo, tem, sei lá, o Ryu e o Ken, daí tu vai comprando o resto, assim, vão adicionando mais. Pô, tá que nem o Killer Instinct. Cosméticos também, né? Que nem o Dota, tipo, por exemplo. Nem personagem. Eu acho que comprar personagem é meio palha. Mas, tipo, só o cosmético, tanto é que acho que foi a própria a Ubisoft falou, né? Que o Rainbow Six tá vendendo bem, assim, só com cosméticos que eles vão até largar a DLC. E... Mas isso, pra nós, é uma parada idiota, assim, eu não gasto dinheiro com cosmético, mas dá dinheiro pra caralho. É, no Fight vai ter esse sistema de tu ganhar o dinheiro lá, o Fight Money. Fight Money. Ah, cara, tu... mas é pouca coisa e custa muito, cara. Depois de um tempo pra você ganhar, foda. Vamos passar, porque já estamos muito fight ali. Vai lá, conforme eles foram adicionando as DLC, era tipo pra ser uma a cada mês. Teve um mês que eles pularam, eu acho que era pra ter Ibu. Eles mostraram o trailer da Ibu, daí depois. Não. A gente mostrou o trailer, mas não é nesse mesmo, não, cara. Daí, tipo, lançaram o modo Balrog, lançaram junto com o Balrog, e depois lançaram a Ibu, que eu lançaram junto, se não me engano. Daí eu acho que teve mais um pulo, eles lançaram a Yuri e o Urien. E a Yuri, cara, quando o Kenyo disse que eu não acredito que eles mudaram os como. Cara, vai ver um vídeo da Yuri, cara. Eles mudaram toda a Yuri. A Yuri e o Ibu, cara. A galera jogava pra caralho com ela no 4. Sim, daí, tipo, eu também jogava, cara. Daí, tipo, pô, eu quero jogar com a Yuri, né? Daí, tipo, eu joguei no modo história, daí ela tava com uma jogabilidade diferente. Ah, não, velho, mas dá pra se acostumar. Eu joguei um pouquinho assim, cara, não tem. Não gostei do que eu cara. Não sei porque eles mudaram. A Yuri, né? Que era o personagem CNK dentro do Street Fighter. olha aí, a putinha de corte aí. Não, mas é porque é verdade mesmo que a Yuri, cara, se você... Que nem eu botei lá no... Eu falei no outro dia com outra pessoa. Não, pô, pera aí. O personagem da SNK no Street Fighter é o Dan. Não, mas... Esse aí é a zoação. Mas a Yuri, se você pegar a Yuri e um personagem que começou no KOF 99, que é o Jun, você cola os dois do lado, você vai reparar que muitas coisas não é igual, idêntico. Mas muitas coisas saiu do Jun pra Yuri. A Yuri, pô, cara, assim, é sério, tu vai reclamar, cara? A SNK copiou praticamente Street Fighter lá com Art of Fighter, pô. Pula, que? Além de mudar os personagens, eles foram lançar o modo história. Cara, o modo história, ele é muito bosta. Teve a divulgação do tipo, 55. Era tipo tudo focado no Nekali, o Nekali que fazia o V do 5 ali. E tu, caralho, o Nekali vai ser importantezão, cara. Daí no modo história, o Ryu é um cara que mal aparece e derrota ele. O Ryu vai, não consegue derrotar ele. Tem tipo uma fase ruim, assim, que mal aparece. Daí ele enfrenta mais um cara, ele enfrenta o Nekali e tipo, o Nekali nem é o chefe final é o Bison. O Charlie voltou, cara, mó foda, ele voltou dos mortos. Daí quando vai ver, ele dá um ataque suicida no Bison. E tu pensa, caralho, o cara matou o Bison, né? Triste, quando o Bison tá vivo. Surprise, motherfucker! De novo? Não, pera, o Charlie se mata de novo? Porque pra quem não sabe, no Street Fighter Alpha 3, o zeramento dele é isso também. Ele não, é tralhado. É, o zeramento do Guile, ele se explode lá com a base do Bison. Agora, porra, aí ele, puta que... Pra que trouxeram essa porra desse personagem de volta, cara? Você é hora pra matar ele de novo. Não, caralho, que sentia a falta desse filho da puta? Pra que trouxe essa porra de novo? É, mas o Charlie, tipo, o pessoal amava esse cara. Ah, Charlie, foda, me defendo, você tá de alta, cara. Ele, tipo, deu o trailer dele lá, que tinha umas partes Frankenstein, assim. E caralho, velho, ele ficou dos mortos, não sei o quê. Aí vai aquele modo história todo xoxo, sem graça. Falta um monte de interação de personagens. Tipo, cara, até o modo história do Mortal Kombat 10, que é tipo Vingadores 2, assim, só de roda, consegue ser melhor que esse Fighter 5, cara. Se a gente já falou bastante de Street Fighter V, eu vou falar mais um monte do Mighty No. 9 aí. Puta! Nossa, vocês têm um pouco de raiva desse jogo. Pô, um pouco? Porra, você tá sendo bom, porra, eu só quero saber uma coisa, quem mais aqui foi trouxa de pagar o Inafune, que só fui eu, que você pode pagar? Só, pelo jeito, só. Eu joguei. É, não, volta, quem falou, finge que eu sou aí, repete, por favor. Eu falei só, né? Mas eu não falei. Eu falei, eu acho que só. Caralho, eu sou um merda. Meu nome é Seu Merda. Eu venho de uma tradicional família de merda. Eu joguei, mas... Não, mas eu entendo, cara. Eu entendo que na época o cara, tipo... Ele e o Tim Schafer, eu acho que começou esse negócio de Kickstarter. Ele chegou assim, Kickstarter, o jeito dos jogadores reviverem franquias velhas e novos projetos e não sei o que. Daí, caralho, eu sou o cara que fez o Mega Man, vou fazer o Mega Man não, já que quer comprar pra Mega Man, cara. E tudo, ah, meu Deus, falou que dinheiro, caralho. E foi exatamente isso, cara. E, porra. Nossa, dinheiro em cocaína, em prostituta e fazer um jogo de merda. Exato. Cara, até hoje eu quero saber, ele ofereceu um prêmio lá, que eu acho que se pagava 1 milhão, né? Porque, tipo, você jantava... Não, o pessoal não tá recebendo, eu vi notícia no Twitter que dias que o pessoal não tá recebendo. Até hoje, né, cara? Até não, hoje. Não. Cara, eu comprei a versão do Vita e até hoje eles não desenvolveram o jogo pro Vita, cara. Tipo, foda-se. Eu tive sorte de conseguir jogar essa merda no PlayStation 3, cara. Senão eu tava fodido. Porra, cara, o jogo, ele é muito decepcionante, cara. Puta merda, cara. Eu já falei, cara. O neguinho fala que você não consegue ver os detalhes do jogo. Você consegue, cara. Você consegue ver todos os defeitos dele, cara. É muito gritante, cara. Você joga o jogo, é defeito gráfico, é defeito em jogabilidade, é defeito numa porra de sistema de dash, cara. Não sei porque ele inventou aquela merda, cara. Parada imbecil. Uma parada que era só um complemento do Mega Man X. Ele era uma habilidade extra do Mega Man X. E, tipo, ele quis priorizar essa porra no jogo. E, cara, aquilo ele dado de uma maneira tão imbecil, tão burra, que tá uma fase que pra você cruzar de um ponto ao outro, você só pode fazer aquela merda direto, cara. E é muito ruim. Então, sério, é muito ruim, cara. O jogo é muito merda. É que, tipo, quem eu falou de problema bem invisível, eu lembro que quem recebeu a versão da Steam, tipo, o jogo não iniciava. Parecia. O pessoal tentava iniciar o jogo, iniciava, dava crash no meio. E tu vai ver, tipo, o jogo é simples, cara. Ele Sim. parece um jogo de 3DS, assim, cara. Os caras. Não, 3DS, cara. Vocês estão entendendo 3DS. É mesmo, muito isso, menos, cara. De DS. Eu acho que desce mais. Os caras fazem, tipo, o jogo no nível Super Nintendo e Nintendinho. E Mega Drive, né? E quando sai, fala que dá tipo uma melhorada, tipo, Wow Boy. E outros jogos aí, tipo, que o Ken gosta, o da ligação lá, das máscaras. Hotline. O Mighty No. 9 é gráfico de PlayStation 1, Sim. mas minimamente melhorado. Não pode nem falar que é. É um mínimo, mais, bem mínimo. Sim, o mais ridículo nessa porra toda é que o jogo, ele vem, inclusive quando você inicia o jogo, ele vende que ele tá usando aquela engine, a Unreal, né? A Unreal, cara. E eu tenho certeza, esse jogo, eu já joguei jogo que usa a Unreal, cara. E ele não tá usando em nenhum momento, cara. Eu tenho certeza disso, cara. Não, ele não usa a Unreal, cara. Não pode, cara. Não tem como. O cara lançou um remake, tipo, cara, eu não sei se ele fez um remake completo, mas tipo, era o Donkey Kong Country na Unreal, assim. Tipo, dá pra tu jogar e baixar na internet. E deve ter sido acho que é 1 GB, mais ou menos. Não sei se foi tipo, um jogo completo ou só uma parte. Cara, o jogo é tri bem feito. Eu lembro que nem rodava no meu PC, assim. Eu ficava vendo os vídeos da parada. Tipo, sim, pô, sim. Da hora, né? O cara fez um puta de um trabalho bem feito. Vai lá o cara, tá com 4 milhões. Pô, acho que é uns 4 milhões, né, cara? Sim. O time todo. Daí ele vai lá, não faz o jogo direito. Eu lembro que ele, tipo, colocou carroça na frente do Spoiler, ele ia lançar animação, bonequinho. Sim, caralho, sim. 4. Cara, o boneco é uma parada muito foda. Na época eu compartilhei, cara. Cara, o boneco é a parada mais escrota do mundo. Porque, tipo, ele não tem articulação. E, tipo, o Deus lá sabe como? Os braços só se mexem, mas, tipo, ele se mexe para as posições todas erradas, cara. Tipo, o braço do boneco, ele só se mexe para cima e para baixo. Sendo que ele só se mexe a partir da parte que seria o cotovelo. Não se mexe para frente, só para cima e para baixo. E a perna, da altura do joelho para baixo, ele só se mexe também para frente e para trás, cara. O boneco é mal pintado. Cara, é muito bizarro, cara. Teve um cara que foi até o cara que eu retuitei, ele mostrou, cara, o boneco, tipo, pô, veio com coisa descascada, tipo, a qualidade de merda. Que merda, hein? E o mais chato, Ken, disso tudo, é que, tipo assim, o bagulho, cara, não vou falar do jeito bem carioca mesmo, o bagulho foi uma sacanagem, cara, uma sacanagem com com quem pagou. Realmente, a pessoa não era obrigada a ajudar aquilo ali com a quantia de dinheiro. Sim. Ela ajudou porque ela quis. Mas, tipo assim, pô, a pessoa foi lesada, cara. Foi lesada pra caralho, porque prometeu mundos e fundos. Isso aí que me revolta. Eu vou contar um caso aqui rápido. Saiu a Lenda do Herói, o jogo lá dos Irmãos Cara. Eita! Opa, não foi! Calma, não, mas vou falar um negócio. Esse eu posso falar, porque esse eu joguei bem. Eu tenho ele na minha Steam. E quando saiu a Lenda do Herói, tava faltando algumas coisas, tipo assim, tava faltando a questão do final, que não tava bem definida e tudo mais, que realmente são coisas complicadas pra você fazer num termo. A gente que tá de fora, eu posso falar um pouquinho por causa da minha faculdade de programação, né? Mas, cara, é muita parada que sai do script, é muita coisa que de vez em quando você tem que emendar de fazer de qualquer jeito. E, tipo assim, deu essa merda. Cara, tinha que ver como o nego criticou o jogo, como se o jogo fosse uma merda. E o jogo muito maneiro. A Lenda do Herói tem uma ideia que eu não tinha visto em outro lugar. Geralmente, quando você pega um jogo brasileiro, não tô aqui discriminando, eu sei que tem jogos bons, mas geralmente são ideias de jogos lá do passado que ele só vem reconstruir do jeito dele. A Lenda do Herói, por mais que tinha aquela parada lá do Wonderboy, pô, a música que cantava no meio do jogo, cara, era muito maneiro. Eu fiz uma experiência, falei assim pro meu irmão, falei, Danilo, senta aí, joga e só joga, cara, e eu vou ver o que vai fazer. Pô, e deixei meu irmão jogando com fone de ouvido, e eu olhava assim pro rosto dele, de vez em quando ele dava uns sorrisos, porque tipo, era o Marcos Castro, né, dando uma zoada na música. Eu falei assim, porra, tá aí, os caras fizeram um negócio diferente. Agora me vem o filho da mãe do Inafune, não só o Inafune, toda a equipe que trabalhou ali. Teve muita gente boa, entendeu? Muita gente boa. A grande maioria que trabalha com ele era a galera que trabalhava. Pô, a galera foda, a mulher que fez a primeira composição do tema principal do Mighty No. 9, o tema é foda, o tema é muito maneiro, não, entendeu? Peraí, eu só tenho uma pergunta. Tem tema? Porque, cara, eu não lembro de nenhuma música. Juro pra você, eu acho que eu já contei isso em algum outro programa. Vou contar. Teve uma fase que eu simplesmente botei a TV no mundo, e fui lá no YouTube, é Mega Man X, tipo, Super Nintendo, não peguei nem o Maverick Hunter X, cara. Mega Man X, hostia, cara. Botei pra rodar, cara, porque até a música do jogo é imbecil, cara. Todo jogo é idiota. Entendeu? O tema da música ficou legal. Só que o resto do jogo, ele é muito... Eu vou falar aqui uma palavra, né? Querer ser intelectualoide não, mas... É muito insosso, cara. Ele não tem gosto de nada. Você sim, joga, sim. Se você jogar e se você não jogar, não faz diferença nenhuma. Exato, cara. É muito ruim. As ideias, como o Ken falou, é tudo muito mal feito. Engraçado que você percebe tanto nesses jogos que a gente vai ver, né? Como o Street Fighter V, o Mighty No. 9 e outros jogos também que deram mole, que os caras tentaram inventar a roda. E se só você pensasse assim... Não, aí, desculpa, eu vou cortar você agora e vou dizer que não, cara. Ele não tentou inventar a roda, cara. Não, porque ele simplesmente veio e disse, eu vou fazer um novo Mega Man. O caralho de um jogo que eu fiquei 30 anos fazendo. Porque cada ano eu lançava o mesmo jogo, mas ele tinha uma inovação ali e outra colar. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso de novo. Eu vou lançar de novo um novo Mega Man. Só que agora ele vai ter uma besteirinha nova ali e a colar. Ele fez o básico do Mega Man. E fez mal. O que ele prometeu de novo não teve, cara. Não teve nada. Eu lembro que tinha uma arte que era o seguinte. Qual que é o nome do filho da puta do robô? Esqueci agora. Acho que é Beck. Sei lá. Beck, isso. A arte era o seguinte, ele matava um monstro da fase e quando ele usava aquele dash escroto, ele pegava as peças de bicho e montava nele. E cara, isso em nenhum momento do jogo acontece, cara. A única coisa no máximo que acontece é você ganha tipo, um upgrade de 30 segundos. A velocidade dele agora tá maior. Cara, uau. Isso é muito ruim. É ruim, cara, confuso, né, Ken? Porque você vem, você, tipo assim, você mata o inimigo de vez em quando e muda, aparece um símbolozinho lá na parte assim de baixo do Mega Man, como se tu tivesse pego alguma coisa. Aquele pensamento de Mega Man, ele não mudou de cor, ele não ganhou uma armadura, não aconteceu. Não apareceu o Dr. Light aqui, me deu alguma coisa. Não tem nada. Cara, os personagens desse jogo, puta que pariu, cara. Primeiro, tem a grande questão de que, tipo, você tá vendo eles falarem e eles não movem a boca. Por isso que eu digo, cara. Essa porra não tá na real, cara. A dublagem em inglês, cara, a dublagem em inglês desse game é nojenta. Eu joguei ele, tipo, 5 minutos com a dublagem em inglês e eu falei, cara, tá muito errado essa porra, tá de 5 minutos. Eu já joguei em japonês, cara, até na japonesa. Foi o que eu fiz, eu mudei pra dublagem japonesa. Aí deu uma melhor. Realmente a japonesa tá decente. Agora em inglês eu achei até que meu PC tava com problema, porque tava saindo. Não, pera aí. A dublagem, tipo, ela em si é ruim, é tipo o nível Mega Man 8 lá, que era tipo, parecia que os caras chamaram criança mesmo pra dublar a parada, ou tipo, é só o áudio? Não é do nível tipo Resident Evil 1, entendeu? Que não é aquele nível ator de pornô, porque aquilo dele também já é muito básico, eu acho. Mas tipo assim, ela ruim a ponto de acontecer o que o Ken falou. Tipo, a galera não mexe a boca, eles falam, parece que eles estão, tipo, tudo o Dr. Xavier, cara. Eles olham um pros outros, pros outros, pros outros saem as vozes e não, que não sei o que, aí fala, o cara, a história é por um Mega Man. Olha só o que eu vou falar, cara, pode parecer absurdo, mas a história é bobíssima por um Mega Man, muito, um negócio assim, muito idiota. Caraca, cara, e eles não ajudam, entendeu? Os personagens que podia ser, tipo, pô, se o Beck fosse cativante, talvez já ia ser diferente. É que nem a questão, vou puxar de novo, da Lenda do Herói. Teve um outro jogo indie que eu joguei também, Not a Hero. Os bonequinhos que você escolhe, tudo deles faz uma gracinha, entendeu? É cativante. Sim, cara, o Beck não, ele é muito ruim, cara, ele é muito sem graça. Ele vai enfrentar os vilões, ele... Poxa, cara, por que você fez isso? Não sei. Do Paraguai, né, cara? Não, cara, não só o Beck, cara. Eles tentaram meter lá aquele DLC lá, tipo, o outro personagem lá, que é tipo um mostrão. E, porra, que personagem ruim, cara. Muito ruim aquele personagem, cara. Cara, o elenco todo é uma merda. Todo uma merda. Que cara, foi? É porque a galera ficou puta com o Inafune e ele simplesmente mandou, não, mas é melhor que nada. Essa foi a grande frase dele. É melhor que nada. Filha da mãe, tem o melhor GIF da internet dele, não sei se vocês já viram, que botam o Inafune como se tivesse uma lutinha de RPG. Aí, tipo assim, como se fosse o Pokémon. Aí, Inafune acabou de aparecer. Aí, na outra telinha, aparece assim, Inafune pegou todo o seu dinheiro. Aí, depois, Inafune foi embora e não voltou mais. Que bom que aconteceu, que ele me resumiu. Não, cara, o que é pior que você vê, novamente, eu tô dizendo, cara, o Inafune, ele, eu acho que ele era só o cara que caiu, caiu no lugar certo, na hora certa, cara, ali na hora do Mega Man. Porque... ele fez um jogo após o Mighty No. 9. Cara, o jogo também foi duramente criticado. Ele tem o mesmo Record também, né? Isso. Ele tem o mesmo, a mesma crítica então, que o Record... Belo fez, cara. Ele fez também. O jogo, dizem que o jogo é totalmente insosso. O Record é desse ano também, né? É desse ano. Vocês chegaram a jogar? Porque eu botei aqui na lista de decepções, porque eu vi que não tinha sido... muito bem recepcionado, não, como é que é a palavra? Não, cara, a grande questão do Record é a seguinte, ninguém tava esperando esse jogo e ninguém não teve muito hype nessa maneira, tipo, a galera já tava puta com o Inafune, cara, tipo, você realmente vai querer ver outro jogo do Inafune na sua frente? Não, não, mas o problema não é que era só do Inafune, era do Inafune e da equipe do... Metroid Prime. Mas dizem que o jogo não é tão ruim assim, na verdade. Eu já vi bastante gente falando bem do jogo. Tipo, ele é que divertido pelo jeito, mas não é aquela coisa, não é aquela Brastemp, né? Já que a gente tá falando de pessoas que são bons vendedores de games e fazem merda, eu ia falar do Shamori, né? E do No Man's Sky, né? Vambora. Esse aí eu joguei também. Mais ou menos. Nem muito mais ou menos, mas tipo assim, porra, cara, eu joguei no PC. Teve gente que jogou nos videogames e tal, eu joguei no PC. Quem mais aqui chegou a jogar aí? Levanta a mão. Só tu acha. Eu posso dar um contexto desse No Man's Sky, assim, de o que deu. É que o problema desse jogo é que, tipo, pegaram um estúdio indie com uma proposta bacana e quiseram elevar ao máximo, assim, como se, sei lá, fosse o próximo Minecraft. Cara, pra mim, eu olho o No Man's Sky, eu tenho a impressão de que ele foi apressado. O cara ainda tava desenvolvendo a ideia, tava desenvolvendo o projeto. Meu irmão, o hype tá alto, lança essa porra como tá. Ele tem muito cara de jogo incompleto. Mas aí que tá, Ken. De graça, até me corrija se eu tiver errado. O que que aconteceu? O camarada lá, eles tinham uma ideia do jogo, estavam guardando as 7 chaves, porque eles perceberam, pô, isso aqui que a gente tá fazendo, ninguém mais tem, entendeu? E estavam guardando a ideia das 7 chaves. Aí foi um amigo desses caras, um amigo, né, desse... acho que do Shamori ou de outro cara. Entrou lá, pô, queria saber que projeto é esse aí, não sei o quê. Puta, e o cara viu e... o cara, quando viu, eu imagino que ele fez como a gente. Pelo menos como eu fiz, quando vi o trailer. Do tipo, que até tem aquela sacanagem lá do Jurassic Park, né? Quando eu vi o primeiro trailer do No Man's Sky, eu falei assim, cara, que foda, entendeu? que foda a ideia desse jogo, que foda você poder fazer. Eu não gosto, assim como eu não gosto de jogos God of War, eu não gosto muito de jogos que nem esses indies muito procedurais, mas eu jogo alguns, como eu tô gostando pra caraca do Enter the Gungeon, mas eu não gosto muito de roguelike, e eu não gosto de jogos tipo Minecraft. Eu acho, sei lá, não é a minha pegada, não é que eles são ruins, mas não é a minha pegada. E, caraca, o No Man's Sky conseguiu acender uma parada de mim de tipo, porra, eu vou dar uma chance pra esse jogo, eu vou dar uma chance, porque isso aí é diferente de tudo que eu já vi, cara. Esse jogo vai ser foda, eu vou entrar numa nave e eu vou em outro planeta que é totalmente diferente do que eu tive antes. E, caralho, e a gente foi criando aquela porra, né? A expectativa e o que tu recebe no final. Na minha cabeça, eu tava que, caraca, eu ia fazer uma parada de outro mundo. E o videogame ia ser reinventado depois daquele jogo. E eu botei o hype em cima da minha razão, e quando eu fui sentar, que eu liguei o No Man's Sky no meu computador, primeira coisa, começou a travar. O No Man's Sky tava uma merda pra trabalhar no computador, cara. Eu com a minha plaquinha NVIDIA, entendeu? Tava funcionando mal pra caraca. Quando ele funcionou, e eu vi ali o que era o game, os menus iniciais até, vou te falar assim, são legazinhos, mas o game é muito capado, cara. O game é como o Ken falou, parece que ele não tá... Ele foi entregue, acho que só 25% do game, não tinha nem 50, sim, cara. Cara, pelo que eu me lembro, a ideia do jogo, além dele ter essa questão de exploração, que foi a única coisa que foi lançada no jogo, cara, tinham dito que ia ter a parada de luta espacial, que você ia ter inimigos em certos planetas que você fosse invadir. Era um planeta hostil, tanto na questão selvagem, quanto na questão de que teria algum exército lá que iria te atacar. Cara, o jogo ele não tem nada disso. Ou seja, por isso que eu falo, pra mim é um jogo que foi apressado. O cara tinha uma ideia muito grande que demoraria anos pra se desenvolver. Talvez aí até mais do que o Final Fantasy XV e o The Last Guardian. Uhum. Simplesmente alguém virou e falou, você já tem um quanto do jogo? Tem um 20%. Lança assim mesmo que vai vender porque a galera quer. O jogo, cara, simplesmente você tem um jogo que só fica indo de um planeta ao outro. É, minerando, construindo. Não é legal, cara. Desculpa, não é legal você não ter nenhuma diversidade. Então, eu acho que nem os bichos do planeta te atacam. Você praticamente executa. Você executa os bichos a sangue frio. Porra, qual é a diversão disso, cara? Eu tenho uma nave, eu tenho uma arma... Tipo, eu não tenho nada pra enfrentar contra, só vou ficar capinando? Pô, não, né, cara? Tem um vídeo na internet do Angry Joe, que eu não sou muito fã dele, mas tem algumas coisas até que eu acho a ideia dele bacana. E ele jogando o jogo, cara, disso. E tipo assim, ele pegou o game, foi jogando, aí tu vê a cara dele todo empolgado, ele, caraca, cara, cheguei num outro planeta, não sei o quê. Aí tipo assim, 2 horas depois, aí essa empolgação diminui um pouco. Aí, tipo, porra, 2 horas depois, caralho, porra. Aí, olha cara. Só o quanto que esse cara jogou, porque ele tava, tipo, fazendo aquelas lives malucas lá, né, que eles vivem pra isso, o cara trabalha pra videogame. Então ele jogando 2 horas, não sei o quê. Aí eu acho que depois 5 horas de game, ele chegou num planeta e falou assim, putz, eu já vi esse cara lá atrás, o cara vendendo pra ele, eu vi esse cara me vendendo lá atrás. E ele vai pra outro lugar e fala assim, porra, eu já fiz isso. E aí ele percebeu que o jogo nada mais é do que um copy-paste, uma parte da frente dele. É tudo copy-paste, entendeu? Não tem mais nada. E foi isso que entregaram no game. Muito triste. A ideia do jogo é tão maneira pra você pegar alguém que... Como eu falei, a questão da lenda do herói. Você pegar alguém que não conhece dos games e... Porra, cara, senta aí, experimenta essa experiência, entendeu? Em torno de videogames. E, cara, foi pela metade. Pô, muito ruim, cara. Não, muito metade ruim. Não, 20%. 20%. É, esse que é tipo o mal de hoje em dia, né, cara? Que o pessoal faz um hype enorme assim... E tipo, o jogo hoje em dia não é que nem antigamente, que, sei lá, eu acho que no máximo dava uns 5 anos pra desenvolver, cara. Dá tipo, 5, não, até menos, né, 4 anos, 4, 3 anos, que sai um jogo grande. Hoje em dia um jogo grande vai levar, tipo, porra, 5 no mínimo, cara. 5 quando for uma empresa que quer fazer isso, tipo uma Naughty Dog, uma empresa que tem esse foco. A Ubi até mudou muito disso, né? Porque a Ubi tava lançando Assassin's Creed como se lança a FIFA. Que de um ano em um ano tinha um, né? E eu acho totalmente errado por um jogo do naipe do Assassin's Creed. Que eu acho que não. Acho que foi até no ano retrasado. Ano retrasado ou antes desse, que teve aquele Unity, né? Mas ali o Unity foi o ápice do tipo assim, da correria. Você vê que o jogo foi o ápice da correria. Não, esse que é o problema, tipo, eles querem fazer jogo grande demais, a Ubisoft pelo menos tem um time grande pra sustentar, mas No Man's Sky era tipo um time pequeno ainda, cara, os caras não tinham bastante pra fazer, cara, daí o cara fica, ah, meu Deus, quando é que sai isso, quando sai isso, quando sai isso, daí os caras vão, tipo, tão fudido, cara, aquele maluco lá, o Sean Murray, velho, hoje em dia o nome dele tá fudido na praça aí, cara, porra, o cara que entregou um jogo... Merda que era mega esperado, que era hypado na VGA pra caralho, todo ano tipo, desde 2013 foi anunciada essa parada aí. Todo ano a VGA chamava o cara e ele ia lá, e, tipo, porra, é um cara, como posso dizer, um Zé Ruela qualquer, né? Que era dar um poder gigante lá pra ele, mas ele não tem capacidade, né, velho? Se puxa aí, Felipe. Fala aí, alguém aí jogou Felipe. Star Fox? Alguém aí se importa de Star Fox? Acho que só o. Eu gosto, Ed. Ó, eu gosto. Não, eu gosto de Star Fox pra caraca, hein? Olha só, eu joguei pra caraca o 64, filho. Até a fita ficar em formato de CD, praticamente. Os gráficos continuam os mesmos, né? É, os gráficos continuam. Eu até fiquei feliz. Eu falei, caraca, qual o Star Fox 64? Me deu aquele sentimento de caraca, tá voltando. Mas o Felipe, tu jogou? Tu tem o Wii U? Não, eu não joguei. Mas eu ouvi uns vídeos e tal, e aí eu falei, ah, portarico, né? Igual na minha escala. Eu não joguei, mas minha filha, número 4, jogou e falou que é aquela coisa, né? Aquela. Infelizmente, cara. Olha, cara, tem um problema também dos controles, né? É muito confuso, você não sabe o que fazer no jogo. Porque você atira com a tela tátil, né? E controla nos botões. Cara, você resumiu a Nintendo. A Nintendo não sabia o que fazer com aquela porra de touchpad em forma de... Sim, né? Infelizmente não sabe mesmo. Infelizmente essa porra acabou pro Switch, acabou, né? O Switch parece que a tela é só tela, né? Não. Vai ter touchscreen. Eles só não avisaram ainda porque pra não... A galera não pensar não. Mas vai ter. O Cat, tem uma diferença dele ter um touchscreen pra você cair e tal. Você querer que aquilo faça parte da porra da mecânica do jogo. Não, é verdade. O problema do Wii U é porque eles queriam aquilo fazer a mecânica. Mas, e assim, ó. Mas tu acha... Eu concordo. Provavelmente não vai ser grande parte do Switch. Mas com certeza vai ter um Mario Maker novo. Essa porra foi sucesso pra caralho. Então, vai ter. Senti um peso de raiva na voz do Cat sobre o Mario Maker. Né? É decepção? Não, é porque eu não tenho Wii U, né? Eu pensei, vai sair pro 3DS, eu consegui jogar. Mas aí eles tiraram a parte principal do jogo, que é a parte de compartilhar o mapa que faz. Então não faz sentido eu comprar essa merda, né, cara? O pior de tudo, cara, desse aí, é porque eles nem tipo assim, podia fazer um esquema de, ó, o mapa que você fizer no... Até porque Mario Maker não é o jogo mais bonito do mundo, apesar de ser detalhado. Não é um jogo que você precisa de uma parte gráfica foda. Podiam muito bem, tipo assim, os mapas, já que você não vai fazer porra nenhuma, os mapas que a galera faz no Wii U, você conseguia baixar no teu 3DS, ele já arrumava um não, jeito, isso, né? Colocar... Isso eu isso acho que dá, só que a base instalada do 3DS é muito maior, sabe? Tu não consegue compartilhar os mapas que tu faz e nem dar review nos que tu baixa, que isso era uma parte do grande também. Que isso, falar sobre o mapa que tu baixa, sabe? Nossa. E tá com preço de jogo normal? Sim, tá preço no Brasil. No Brasil, no Brasil, Brasil sempre tá com preço de jogo normal. Não, mas pera aí, pô, mas a Nintendo não vende mais no Brasil. É pior, né? Assim. Se tu pegar a versão da eShop, deve ser R$150, que é o preço padrão da Nintendo no Brasil. Mas a versão física deve ser R$250, que é a versão. 300 pila pelo Mario Maker aqui no Brasil. Tipo, eu lembro que tinha gente no Twitter falando que, tipo, caralho, não consigo achar por um preço menor que uns 350, mais ou menos. É foda, cara, meu Deus. Ó, vamos aproveitar e falar de... Eu queria falar de Pokémon GO, mas o Felipe puxou o Mafia 3, assim, eu não sei quem jogou essa bosta aí. Não, fala do Pokémon GO, cara. Não, fica aí. Não foi. Alguém ficou decepcionado com o Mafia? Não, aquele o Felipe, negócio... Ah, eu tava esperando um pouco, viu? Todo mundo. Mas agora não. Vamos pro Pokémon GO. Cara, quando saiu nos Estados Unidos, tava tipo, a gente no Brasil, a gente tava comentando de, caralho, quando é que vai chegar essa bosta aqui? Tipo, cadê o Pokémon GO no Brasil? O nego tentando emular o GPS, não sei o quê. Daí sai aqui, joga duas semanas, o bagulho come a bateria, tipo, tu acha só Zubete, tem lugar que não tinha o posto de Pokémon, tipo, aqui na minha cidade só tinha na igreja, cara. E tipo, quando eu tava indo pro trabalho, eu achava na faculdade ali do lado, que era um ginásio também, cara. E tipo, um monumento do cavalo que eu nunca ouvi falar, tipo, ah, aqui tá a Pokéstop, monumento do cavalo. Que monumento do cavalo, caralho? Porra! Aqui na minha cidade que nem existe mais e era Pokéstop. Tá lá foto antiga, sabe? Tem um prédio. Porra, tu não viu, cara, mas era um ponto de Pokémon fantasma, cara. Cara, a piada que não deu certo, né, cara? Cara, o Pokémon GO é aquela outra coisa, né, cara? É uma ideia boa, a ideia é boa pra cacete. O game, por mais que a gente fale assim, que foi uma decepção, não é um game ruim. Se você pegar tudo isso que a gente falou, a maioria dos games que são decepções, eles são games inacabados, né? O Pokémon GO é um game inacabado. Quando tu pega ele na mão, tu vê que falta coisa, né? É capado. É aquela coisa que nem Street Fighter, era pra ter update certinho, assim, só que os caras cagaram no pau, né, velho? Daí quando lança o update, é um update pra aumentar a memória RAM do celular e não rodar mais aquela bosta. Sim, né? Só que aí que tá. A diferença do Street Fighter V pro Pokémon GO é porque o Street Fighter V, a Capcom criou esse hype. Capcom que fez a propaganda. Até no Mighty Number 9 também. Quem criou o hype foi quem tava disponibilizando. Pokémon GO não, cara. Quem criou o hype do Pokémon GO foi o próprio fã de Pokémon, cara. Foi o próprio guitarrista doente, tipo o Pet, o Paragundo. Você vai pedir que a indista banda e tem missão pra sacanagem. Cara, que foi que fez isso, cara? Porque todo mundo falando, oh, nossa, Pokémon GO vai vir. Cara, e tipo, vamos falar a verdade, não tem como Pokémon GO ser foda, Pokémon GO ter tudo que vocês querem que tem. Porque se Pokémon GO tiver batalha contra o parceiro, se tiver ginásio, se tiver. Cara, ele vai engolir a franquia principal. Cara, a Nintendo não vai deixar isso acontecer. Um dos principais rendas da Nintendo é a venda de portátil com jogo de Pokémon. Não tem como ela tiver. Então eu já imaginava que essa jogo era boa. Fala. Não, mas é que tipo, o fã vai comprar de qualquer jeito. Quando o Pokémon sim. Normal. Não, mas a grande questão foi que eles. Não, mas aí que tá, cara. Eles endeusaram demais o. E outro, se o Pokémon GO ele tivesse todas as atribuições que realmente a galera queria que tivesse, você ia assim afundar a franquia principal, cara, ah, peraí, eu quero lutar com alguém, só preciso achar um cara que. Se tiver um ginásio específico, eu só preciso ir lá e jogar. Deixa eu, assim, eu não acho que Pokémon GO tenha sido uma decepção, assim, como todos os outros. Porque, querendo ou não, durante aquele mês que todo mundo jogou. Não é nem da Nintendo, é da Niantic ali, da. Mas assim, tendo aquele mês que todo mundo jogou, tato depois, assim, ele foi uma decepção. Pra mim, a maior decepção desse jogo foi que eles prometeram um monte de evento e acabaram não fazendo, sabe? De outro jeito, que não seja. Cat? Ih, velho, foi falar mal da Nintendo. Cara, foi engolido. Não, paradoxo, né, cara? Cara, já arrumei o final do cast, tá perfeito. Não vou fazer mais nada.